pôs reflexão no meu sossego. Epa, epa, babá, saravá, shalom, amém, axé. Use a saudação, quem quiser pra saudar o sacré-quê. Javi Dias Nascimento de Misesé. Epa, epa, babá, saravá, shalom, amém, axé. Use a saudação, quem quiser pra saudar o sacré-quê. Javi Dias Nascimento de Misesé. Coração. Amém. Malungos, um só coração. Axé.